Descobertas em 96.2 de França, Orleans, para todo o mundo em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Sexta-feira já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h06 sur Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà, vous êtes avec Manu pour 2 heures de musique portugaise, de 17h jusqu'à 19h. Na segunda vou voltar, esses dias sem te amar. Terça, quarta, quinta-feira, que canseira. Só nas festas do melhor falta pouco, meu amor, para estar até domingo só comigo. Sexta-feira à noite lá vou eu ter com quem me ama. Sexta-feira à noite tudo meu. Eh oui, on y est, on est passé en huitième de finale. On a souffert, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas premier ni deuxième, mais on est troisième et on passe quand même. Voilà, donc je pouvais pas commencer l'émission sans diffuser ce petit... Donc voilà, donc on va commencer maintenant, on va commencer tout de suite la musique avec Alex Navarro et José Mayoa, Es Mulheres Estão Mais Bonitas. Qualquer coração, por Deus elas foram criadas para serem amadas com muita paixão. Dedicadas e poderosas, fazem tudo para agradar. As mulheres são mais vaidosas, mas a beleza está no seu olhar. Por isso eu digo, as mulheres estão mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. E o mundo diz que as mulheres são mais bonitas. Por isso eu digo, as mulheres estão mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. E o mundo diz

beijo, ela não dá pra mim. Ela não dá, não dá nada. Ela não dá nada pra mim. Ela não dá, não dá nada. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo, ela não dá pra mim. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo, ela não dá pra mim. Sua aldeia. baila moda nos caminhos, na charama se batalha. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda chama rede de animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda chama rede de animação. Suas bandas e touradas, concertos e cantorias, foguetes, bobo e manadas, procissões e romarias. São lindas as tuas festas, e em cada aldeia é diferente, com suas tradições modestas, assim como a sua gente. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda chama rede de animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda chama rede de animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda chama rede de animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda chama rede de animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda chama rede de animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda chama rede de animação. La la la la la la la la la la la. Eu confiava em ti, confiava muito em ti, mas tudo foi morrendo com uma traição que talvez fosse eu que fermentou. Tu ainda te lembras que eu te implorei voltar a começar, depois disseste tu não saber o que fazer com esta situação. Ai. Agora regressas querendo voltar, pedindo-me perdão. O que vou fazer se me apaixonei por esse novo amor que me sabe amar e me sabe respeitar? Querendo voltar, pedindo-me perdão. O que vou fazer se me apaixonei por esse novo amor que me sabe amar e me sabe respeitar? Virou. Você é ciganinha, dona do meu coração. Você é ciganinha, dona do meu coração. Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a tua mão. Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a tua mão. Hoje à noite eu vou falar com teu pai. Eu quero saber se ela concorda com o casamento entre eu e você. Mas eu estou pensando que ela não vai aceitar nosso plano, só porque eu não tenho sangue cigano. Só porque eu não tenho sangue cigano. Hoje à noite eu vou falar com teu pai. Eu quero saber se ela concorda com o casamento entre eu e você. Mas eu estou pensando que ela não vai aceitar nosso plano, só porque eu não tenho sangue cigano. Só porque eu não tenho sangue cigano. Tenho certeza que vais gostar. Eu quero ouvir em baixo o rio. Repete mais uma vez comigo. Roda, roda, cabecinha. Um bumbum sempre a mexer. Pois dá uma voltinha. E roda, roda mais uma vez. Roda, roda, cabecinha. Um bumbum sempre a danar. Pois dá outra voltinha. E roda, roda para terminar. Venha dançar esta minha dança, cheia de garra e emoção. Se tens coragem e confiança, vem entregar-te esta canção. Eu quero ouvir embaixo do grito. Repete mais uma vez comigo. Roda, roda, cabecinha. E um bumbum sempre a mexer. Pois dá uma voltinha. E roda, roda mais uma vez. Roda, roda, cabecinha. E um bumbum sempre a rodar. Pois dá outra voltinha. E roda, roda para terminar. Se tu dizes vem comigo agora, tenho a certeza que vais curtir. Eu quero ouvir embaixo do rio. Repete mais uma vez comigo. Roda, roda, cabecinha. O bumbum sempre a mexer. Pois dá uma voltinha. E roda, roda mais uma vez. Roda, roda, cabecinha. O bumbum sempre a danar. Pois dá outra voltinha. E roda, roda para terminar. Pois c'était as bombocas, a roda roda, a cabecinha. E eu continuo avec o Carlos Pires, A Minha Aldeia. C'était o Carlos Pires, A Minha Aldeia. E eu não chamo tudo de suite avec o Eduardo Santa Ana, Eu Gosto Dela. Música. vai de mal a pior. Minha mulher está tão mutada, era meiga, um doce de mulher, mas agora anda sempre zangada, fala alto seja onde for, e anda sempre a ralhar. Às vezes até em casa chega-me a mandar calar, e eu para não a ouvir lá faço o que ela quer. É difícil de entender, mas eu amo esta mulher. Ela é mandona, mas eu gosto dela. Ralha muito, mas eu gosto dela. Ela acha que tem sempre razão, mas mesmo assim eu gosto dela. Ela é mandona, mas eu gosto dela. Ralha muito, mas eu gosto dela. Ela não admito não, mas mesmo assim eu gosto dela. Minha vida vai de mal a pior, minha mulher está tão mudada, era meiga, um doce de mulher, mas agora anda sempre zangada, fala alto seja onde for, e anda sempre a ralhar. Às vezes até em casa chega-me a mandar calar, e eu para não a ouvir lá faço o que ela quer. É difícil de entender, mas eu amo esta mulher. Ela é mandona, mas eu gosto dela. Ralha muito, mas eu gosto dela. Ela acha que tem sempre razão, mas mesmo assim eu gosto dela. Ela é mandona, mas eu gosto dela. Ralha muito, mas eu gosto dela. Ela não admito não, mas mesmo assim eu gosto dela. Ela é mandona, mas eu gosto dela. Ralha muito, mas eu gosto dela. Ela acha que tem sempre razão, mas mesmo assim eu gosto dela. Ela é mandona, mas eu gosto dela. Ralha muito, mas eu gosto dela. Ela não admito não, mas mesmo assim eu gosto dela. Eh oui, c'était Édouard Santayana, et au gosto d'elle. Et là, on va continuer avec Bandalouse, Beige et Beige, et c'est demandé de Jérôme pour sa maman et pour toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Cabelo ondeado, no ombro, ela tem jeito todo especial, luzinha curtinha, pontiguinho de fora. Quando ela rebola, todos param para olhar. Cabelo ondeado, caído no ombro, ela tem jeito todo especial, luzinha curtinha, pontiguinho de fora. Quando ela rebola, todos param para olhar. Ei, ei, ei, toma gole de cerveja. Ei, ei, ei, depois beija, beija. Ei, ei, ei, toma outra bem gelada. Ei, ei, ei, que a festa está animada. Ai, ai, ai, tiki, tiki, tiki, oi. Ai, ai, ai, tiki, tiki, tiki, oi. Ai, ai, ai, tiki, tiki, tiki, oi. Quando percebi, a gata se foi. Cabelo ondeado, caído no ombro, ela tem jeito todo especial, luzinha curtinha, pontiguinho de fora. Quando ela rebola, todos param para olhar. Cabelo ondeado, caído no ombro, ela tem jeito todo especial, luzinha curtinha, pontiguinho de fora.

saberia hoje o que sei. Voilà, c'était Anna Bacalhau, O Rio Mais Bonito. Et là, on poursuit avec Céline en David. Et juste après, on écoutera Julio Iglesias, suivi de Wendy Nazaré et Luis Manuel. Tenho a felicidade porque cada dia me espera. A doçura de seus beijos, esse amor imenso que me dá valor. Cada dia, cada instante é mais importante por sentir uma verdade. Eu sou vivo, eu sou penso, eu só sei e existo por amar uma verdade. Ela me enfeitou a vida desde aquela tarde que chegou uma noite. Tenho a felicidade, porque cada dia me espera. A doçura de seus beijos, esse amor imenso que me dá uma verdade. Tenho a felicidade, porque cada dia me espera. A doçura de seus beijos, esse amor imenso que me dá. Entre la mer et les montagnes mentholées de Sintra, toi tu te repères avec un nuage d'allégria. T'as ces lignes de conduite de suivre le vent, et peu importe les marées hautes ou basses, orages ou tourments, pourvu qu'il t'emporte. Pala pala pala pala pala pala pala pala, cher abbé, cher abbé, et là j'atteins ça, j'atteins ça. Chère Loire, chère Lisboa, chère Abbé, chère Abbé, et là j'atteins ça, j'atteins ça. Ma chère Loire, chère Lisboa. Tu t'es rebâti après un séisme que l'on fait, une belle plus rayonnante qui nous éclabousse de lumière, et ça me rassure de savoir. tem sol, cheira a lua, cheira a Lisboa, cheira a bem. Eu já tenho sol, mas cheira a lua, cheira a Lisboa. Nada me fará parar, porque eu renasci.

esquece o tempo nesta noite sem fim. Abre os braços, acende um beijo, fica dentro de mim. Ai, amor, a noite é uma criança e depois quem ama por gosto não cansa. Amanhã, de manhã, vamos acordar e ficar. Os nossos lençóis e a colcha de lã. Eu vou te abraçar amanhã de manhã. Vamos acordar e ficar a ouvir a rádio no ar. A chuva cair, eu vou te abraçar e prender-te então no corpo que é teu, na cama, no chão. peixe que é o meu chinelo. Gostavas tanto, não queres dizer que não. Deixa, mexe, mexe, mexe aqui ao meu chinelo. Volta para mim, quero sentir na minha mão. Deixa, mexe, mexe, mexe aqui ao meu chinelo. Gostavas tanto, não queres dizer que não. Estava sentado na rocha, com os pés e os na areia. Senti um lindo bichinho, mesmo ali à minha beira. Tinha eu a casca preta, ai, eu cheguei mesmo a ver. Era o lindo bichinhão que já me queria morder. Tinha eu a casca preta, ai, eu cheguei mesmo a ver. Era o lindo bichinhão que já me queria morder. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao meu chinhão. Gostavas tanto, não queres dizer que não. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao meu chinhão. Volta para mim, quero sentir na minha mão. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao meu chinhão. Gostavas tanto, não queres dizer que não. Fiz uma cova na areia, para ver se o apanhava. Mas o belo mexilhão já andava em água salgada. Mergulhei para apanhar, ai que grande sensação. Aquele rico bichinho tinha barba até mais não. Mergulhei para apanhar, ai que grande sensação. Aquele rico bichinho tinha barba até mais não. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Gostavas tanto, não queres dizer que não. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Volta para mim, quero sentir na minha mão. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Gostavas tanto, não queres dizer que não. Mergulhei para apanhar, ai que grande sensação. Aquele rico bichinho tinha barba até mais não. Mergulhei para apanhar, ai que grande sensação. Aquele rico bichinho tinha barba até mais não. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Gostavas tanto, não queres dizer que não. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Volta para mim, quero sentir na minha mão. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Gostavas tanto, não queres dizer que não. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Volta para mim, quero sentir na minha mão. Yeah.

nós chegamos pela fresquinha. Deito-me para descansar em cima de uma mantinha. E lá vem ele, de minhoca na mão, pede para eu a meter porque lhe faz impressão. Ai, sou eu, sim, sou eu, que põe a minhoca porque ele não é capaz. Ai, sou eu, sim, sou eu, ele é bom na cana, mas com a minhoca não satisfaz. Vamos namorar, gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar este balanço. Ninguém vai parar este bailão. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Pra casadas e solteiras, elas que são as primeiras.